nunca vou me esquecer. Me deu fuga, muita correria. Daí, compadre, os homens nunca dá estia. Mas tá valendo homenagem, eu fico brilado. Não é só os mortos que aqui serão citados. Embalo aí, Jotinha, chegou o grande dia. Seja bem-vindo à nossa periferia. Pode crer, senhor, é o que eu queria falar. Alivia a violência que assim não dá. Sou igual a muitos, com prazer eu tô contigo. Você sempre foi o meu melhor amigo. Sinto muito pelos que se foram e ainda estão por ir. Rapaziada, tá na hora de pensar e agir. Como se fosse uma doença, a morte é quem faz. Por aqui na nossa área só nos resta paz.